eu pudesse apertar um botão e te arrancar de vez do coração. Se fosse só eu te mandar embora e te arrancasse da minha memória.